agora o segundo bloco da nossa edição de número 64. A gente vai comentar um pouco da prova de Homestead da Nationwide Series, né? A season finale da segunda categoria em importância da NASCAR. Corrida que, teoricamente, valeu como corrida, né? Porque, e para ver, definia quem que ia ser o vice-campeão, porque a gente já tinha a definição do título do Chase Elliott lá em Phoenix. Então, assim, foi só uma corrida mesmo para coroar o trabalho do Chase Elliott e acabou trazendo até um vencedor diferente aí na temporada da Nationwide Series. Até a gente debateu em off aqui isso, né? 16 vencedores diferentes num campeonato de 33 provas, então um número bem interessante, assim. Então vou chamar os destaques do Leonardo. O Hélio já adiantou que não pôde acompanhar o evento, então a gente vai trazer só os destaques dele da temporada mesmo e um pouco do campeonato depois, já que ele não falou sobre o título do Chase Elliott, porque ele não participou da etapa do podcast da etapa de Phoenix. Então já vou trazer os destaques do Leonardo da prova, e se já quiser entrar no assunto 2014, Chase Elliott, enfim, tudo que aconteceu aí, a gente já torna um debate mais amplo para a Nationwide, já que sobre o campeonato a gente falou bastante na edição número 63. 29ª vitória do Matt Kenseth na Nationwide Series. Lá, uma vitorinha só, bem magrinha mesmo nesse ano de 2014. Ele somou 10 top 10 e 15 top, perdão, 10 top 5 e 15 top 10. O Matt Kenseth lá em Roma, sei lá, né? Fechando o ano. Um ano que para ele, vamos colocar assim, negativo pelo carro que tem, pelo equipamento que tem. Esperaria um pouco mais do Matt Kenseth. Ficou só com essa vitorinha magra aí mesmo, mas tá aí um tampão sem vencer. Desde o ano passado não vencia. Tá aí o parabéns pro Matt Kenseth, que foi vencedor da Ford EcoBoost 300. Bom, o Kyle Larson terminou em segundo, havia terminado em segundo na sexta, na Truck Series, terminou em segundo de novo no sábado com o carro 54. Então, um bom resultado aí perdão. O Kyle Busch terminou em segundo, né? E quem terminou em segundo na outra corrida lá não foi o Kyle Busch, foi o piloto. Eu errei. Então, parabéns aí pro Kyle Busch. Ele que... O carro 54 foi campeão, né, Pedrão? Não. O 22 não, campeão. Não, não, né? 22, tranquilo. Foi 22. Pé nas costas. Então, parabéns pro Kyle Busch pelo segundo lugar. E o Kyle Larson, isso, o Kyle Larson é esse mesmo. Achei o Kyle certo. O Kyle Larson havia sido segundo na sexta-feira à noite e terminou em terceiro na corrida do sábado. E o Kyle Larson, ele não só terminou em terceiro, como andou muito bem o Kyle Larson. Realmente andou demais aí. Sobrou um certo momento da corrida. Tanto é que ele foi o piloto que mais liderou volta, né? A vitória estava caminhando praticamente para ele. Parabéns realmente ao Kyle Larson, que mereceu aí, andou muito bem em Homestead. Mais um grande ano do Kyle Larson em Homestead, tá? Oi. Só, já que eu não vou comentar a parte de Homestead, que eu não vi nada dessa prova do Short Series, é bom lembrar o Larson fez, tirando as largadas da Sprint Cup, na Short Series, na Truck Series, ele fez 4 largadas e foram 4 corridas que ele dominou pelo menos parte da prova. Aquela prova em 2012 lá, que ele acabou batendo no Austin Ty Dillon, mas que ele deixou o sorveteiro e o buchinho, fez o sorveteiro no seu auge na NASCAR e o buchinho suarem. E ano passado, esse ano na Truck, onde ele dominou parte da prova, e ano passado na Nationwide Series, que para mim foi uma das melhores atuações que eu vi ele ter na categoria. Eu não sei se ele fez aquele tratado de fora lindo, que ele sempre faz esse tipo de pista, mas é como você falou, o Pedro falou lá atrás, talvez o Larson seja um dos melhores pilotos que vai correr em Homestead na história da NASCAR. Não exagerei, tá pessoal? Não, os números mostram isso, mas na verdade você não está exagerando. Se a gente colocar até Sprint Cup na conta, os números dele são excelentes. Eu nem puxei da Truck Series, puxei só da Nationwide, da Sprint Cup, Na Nationwide ele tem duas largadas, a média dele é de 2.5. É, foi um segundo lugar no ano passado, ele liderou 54 votos e esse ano foi terceiro lugar, liderando 111 votos. Então, assim, tem que falar que o trabalho dele é realmente impressionante. E só para confirmar aqui, ó, na Sprint Cup, ele foi 15º no ano passado, correndo com 51, e esse ano ele foi 13º já no 42, né? Uma média de chegada de 14.0, não é nada desprezível para duas corridas com carros que a gente pode considerar de médios, o 51 e o 42, carros médios para bom, contando que tem o dedo da Ganassi nos carros e o motor Hendrick, né? Mas são bons resultados também, não é de se descartar, não. Não bateu, não aconteceu nenhum problema e tal. Então, ótimos resultados. Na Nationwide, ele é soberano. Se a gente for pegar as médias de todos os pilotos nos últimos anos aí, com certeza o Carl Larson está à frente. Prossiga, Leonardo. Continuando, então. O Chris Buescher é mais um grande top 5 para ele, mais um grande resultado para o Chris Buescher. Parabéns a Chris Buescher. E para encerrar, fechando aqui, passando a régua, o Brian Scott, mais um bom resultado para o Brian Scott. O Brian Scott, que eu esperava um pouquinho mais dele esse ano, mas ele fechou no top 10 aí, passando a régua no top 10 lá em Holmes, na Ford EcoBoost 300. Ele? O Elião não assistiu a prova, então a gente não vai ficar... Não, pode fazer a sua parte, daí eu falo sobre o Tiveira. Pode trazer, isso, vamos fazer isso então. Traga suas observações sobre o campeonato e o Chase Elliott e algum outro que você queira destacar, o Chris Buescher, por exemplo, e aí nós... Sobre o Chase Elliott, ele não teve adversários, né? O Rick Smith é um ótimo piloto, mas ele fez o que podia, mas a eficiência do Chase Elliott, a gente vê o Larson com todo esse talento dele, sabe? É lindo você ver o Larson competir, e outros pilotos como o próprio Ryan Blaney, por exemplo, o próprio Bubba Wallace. Só que o Chase Elliott, ele tem uma frieza, uma eficiência. São poucos erros que você vê ele cometer. Para um piloto de 18, 19 anos, 18 anos, né, que ele tem, é uma coisa raríssima, né? Mas foi aquele negócio, o cara certo no lugar certo, com o pacote certo, com a assessoria certa, patrocínio certo, ele tem a merecer esse título. Ano que vem vai ter um ano que, para mim, a gente vai perder muito se confirmar mesmo que o Ryan Blaney não vai competir em tempo integral pela Penske, né? Que eu via muito, é um grande piloto, mas eu vi a força que a Penske teve esse ano, dando um suporte semelhante ao que deu para o Sam Roche, né? Eu acho que o Ryan Blaney iria ter um duelo lindo contra o nosso herói Chase Elliott, mas pelo jeito ele vai correr em part-time, né? Não vai ser possível. No mais, a gente vê alguns... assim, como na Sprint Cup foi o Austin Dillon, que ele teve um desempenho muito bom, mas as exibições do Carl Larson meio que deixaram para o segundo plano, né? Fez o desempenho do Austin não parecer nada, sabe? Um piloto mediano. A comparação meio que ficado com o Chase Elliott e Tardillon. O Tardillon foi muito bem. A RCR não começou bem o ano. Depois, no meio da temporada, o time se encontrou. Teve fim de semana onde o time tinha... Você via três carros da RCR competindo ali no top 5. O Brian Scott... sempre, todas as sextas-feiras, quem acompanha os treinos da NASCAR, via que ele sempre era um piloto muito rápido, andava muito bem, mas esse desempenho só apareceu do meio para o final da temporada. E o Tardillon, um piloto com mais experiência de Truck Series que o Chase Elliott, sempre foi diferente do Chase Elliott, né? Não estou falando que o Chase no final das contas vai ser melhor que o Ty, mas no momento o nível do Chase, a excelência dele, supera o Ty. Mesmo assim, foi uma temporada boa pro Ty, venceu o Indianapolis, né? Só isso, né? No mais, a categoria, para mim, foi uma temporada, foi um sucesso, né? Só critica a questão dos Cup Drivers, né? Mas como a gente tava conversando aqui, há 16 vencedores, há muito tempo, o Léo pode puxar os números aí até o fim do jogo, deixar de ser para saber quando que a gente teve um número parecido na categoria. me lembrou muito as corridas lá do, quando eu comecei a acompanhar a série, lá, corridas mais antigas, 2005, 2006, 2004, você via vários pilotos competindo. Alguns times pequenos que evoluíram, né? A gente consegue ver 20, 25 carros com nível ali para chegar no top 10, né? Coisa que eu lembro que há 4 anos, né, Léo? 2009, 2010, eu tinha 10 carros no nível, o resto, sabe, de nível muito grande. Acho que foi um bom ano para Nationwide Series. Ótimas corridas, nível muito alto. E vamos para 2015, com que a gente vai ter, digamos que dos 10 pilotos mais promissores que surgiram nos últimos 4 anos, a gente vai ter pelo menos 8 ou 9 competindo, se não em tempo integral, mas em tempo parcial. Pedro Mugardi? Bom, vamos lá, eu vou trazer um pouco do que foi a corrida lá em Homestead. Quase um replay da Truck Series, para ser bem claro, assim. A gente teve um domínio absurdo do Kyle Larson no início da prova, mais da metade da prova. Depois a gente teve uma alteração aí, o Ryan Blaney liderando algumas voltas, andando de forma brilhante, depois eu vou até puxar os números do Blaney na temporada com a Penske. O Kyle Busch, nas paradas de boxe, sem sombra de dúvidas, o melhor time, o número 54, conseguia colocar o 54 à frente do 42, e da mesma forma o 20 conseguia se beneficiar também nas paradas. O Larson conseguia recuperar, logo na primeira ou segunda volta ele retomava a liderança, mas no stint final ele não conseguiu avançar para cima do Matt Kent. Ele vinha fazendo um movimento de ultrapassagem antes da bandeira branca, quando foi acionada a amarela, tanto que ele relargou na liderança na última relargada, mas ele foi ultrapassado pelo Kent e depois ficou tentando defender a posição com o Kyle Busch. O Kent agradeceu e acabou conquistando a primeira vitória dele no ano de 2014, dentro das três categorias, ele que largou só na Nationwide e na Sprint Cup. O Kenseth liderou 52 voltas, também foi um resultado muito sólido para ele, e de alguma forma termina o ano de 2014 com um afago no coração, né, vencendo essa etapa da Nationwide. Ele mostra que ele pode andar na frente, e até na Nationwide o Matt Kenseth foi, na minha opinião, relativamente fraco esse ano, apesar de ter entrado entre os oito do Chase para as últimas duas etapas. Ele me decepcionou bastante pelo ano incrível que ele havia feito em 2013, vencendo 7 corridas na Cup, né? Só para trazer o número aqui do Matt Kenseth, apesar de a gente parecer que ele foi horrível, mas ele teve 15 top 10, né, em 19 largadas. Então o número foi bom, a média dele de chegada foi 7.4, o que seria superior à média do Chase Elliott, por exemplo, que foi de 8.0, mas mesmo assim muito discreto se comparar o carro 22 da Penske, se for comparar principalmente com o carro número 54 do Kyle Busch, que aí chega a soar como covardia. Pois não, Hélio. Interessante que o Joe Logano fez algumas largadas, não venceu, né? Curioso, até o Joe Logano, melhor ano da carreira, não venceu nenhuma prova na Nationwide Series, né? Chegou perto. E, como você falou, se você for, foi um ano ruim pro Logano na Nationwide Series, aí você vai ver a média de chegada dele, o negócio não te assustar, mas de se respeitar. É bom ponto esse. Você até trouxe um foco que eu não tinha pego. Lembrando que o Logano não participou dessa etapa porque ele estava eleito, né, para a final do campeonato. Então era para ir ele no 22, acabou indo no Keselowski, terminou em oitavo. Então eu falei um pouco sobre o Matt Kenseth, o Kyle Busch acabou terminando em segundo, a Gibbs no final da corrida deu o chapéu no Kyle Larson, assim como a KBM tinha dado na Truck, né? O Larson recebeu todos os prêmios disponíveis na prova, mas acabou tendo que amargar um terceiro lugar. O Ryan Blaney foi o quarto colocado, à frente, inclusive, do carro 22, fazendo em grande parte das provas que ele disputou, ele fez aquilo que a gente criticava o Sam Hornish Jr. não fazer quando tinha o carro número 12 à mão, que era chegar à frente do carro número 22. O Blaney largou com o 12 no Kentucky, em Charlotte, no Texas e em Homestead. Eu estou puxando os resultados aqui só para trazer esse número para vocês. Ele chegou em quinto. Só um segundo, deixa eu pausar um negócio aqui. Ele chegou em quinto em Kentucky, O carro número 22 foi o segundo. Ele chegou atrás, mas ele seria, nessa corrida, o melhor piloto regular caso ele fosse full-time da categoria, né? O primeiro regular foi o Brandon Galgan, que terminou em sexto, né? Nessa prova, o Chase Elliott teria finalizado... Nessa prova, acho que foi uma prova que o Chase Elliott se deu mal por algum motivo. Deixa eu ver aqui. Ele terminou em 12º. Então, o Ryan Blaney, caso fosse um piloto da categoria, ele terminaria como o melhor piloto. Isso eu vou mencionar só as provas que ele fez no 12, tá? Em Charlotte, ele largou com 12. O Brad Keselowski largou com 22. O Keselowski venceu a corrida. O Ryan Blaney terminou em quarto. Seria também o melhor piloto regular. Depois dele, o melhor regular foi o Chris Buescher em sexto. Nessa, o Chase Elliott terminou em oitavo. Isso aí vai dar uma noção do que esse equipamento 12 da Penske pode proporcionar caso o Ryan Blaney venha no ano que vem nele. A outra que ele fez foi no Texas, que ele fez no 12. Nessa, ele terminou à frente, atrás também do carro 22, mas ele seria novamente o melhor piloto regular. Ele chegou em terceiro, Chase Elliott chegou em quarto, que foi efetivamente o melhor regular. Então, assim, os números do Ryan Blaney quando ele corre nesse 12 são fantásticos. E aí, para encerrar, em Miami, né, ele chegou em quarto, também seria o melhor piloto regular caso ele fizesse a temporada full-time, porque ele chegou à frente do Chris Buescher, e dessa prova ele chegou à frente do 22, que foi o Keselowski em oitavo. Então, assim, quando anda de Nationwide, Ryan Blaney faz provas excelentes. Então, a média dele esse ano foi muito boa mesmo. Eu estou com o número em mãos aqui, só um minuto. Ryan Blaney, 14 largadas, 13 top 10. Average finish de 5.8. Melhor que o do Matt Kenseth, por exemplo. Muito superior ao do Chase Elliott, que foi de 8.0 para ele se tornar campeão. Então, assim, não foram poucas largadas, foram 14, não teve nenhum abandono. E com o Logan? Venceu uma prova. Eu vou puxar o número, eu não tenho aqui puxado. Mas o Blaney venceu uma prova, terminou 10 entre os 5 primeiros e 13 entre os 10 primeiros das 14 que ele fez. A única que ele não terminou no top 10 foi Talladega. Então, Talladega é Talladega, né, meus amigos? Então, assim, a gente pode até colocar uma prova meio wild card, assim. Não terminou por culpa dele lá, que ele fez cagada. Exatamente, ele tava... Foi uma das únicas... E por causa daquilo, o Chase Elliott terminou com resultado ruim. Então, ó, pra quem não lembra... na hora lá, numa relargada, o Twister estava fazendo um trabalho interessante com o David Starr e o Mike Brady. E aí, na terceira volta com bandeira verde, assim, o Brady estava empurrando o David Starr contra, não lembro o que, contra os carros da Junior Júnior Motorsport, eu não lembro direito. E aí o Ryan Brady pegou e deixou o David Starr sozinho, né? Uma coisa até meio cruel, né? Só que na curva seguinte ele trocou de linha, batendo o Chase Elliott, que acabou. Foi na reta principal esse incidente. Foi na reta principal. Foi logo depois da relargada mesmo. Agora eu me lembrei. Até o Sérgio Lago falou bem feito na transmissão. Mas enfim, então números excelentes do Ryan Blaney. Então, se ele vir como uma força, digamos, solitária, não um carro dividido, num 12, por exemplo, assim, o trabalho brilhante. Os números do Logano, Elião. O Logano tem average finish de 4.8, melhor do que o do Ryan Blaney. E o pior resultado do Logano é um 16º em Michigan, isso aí que pesou, né? O Blaney teve um 26º, talvez as médias seriam mais perto. O Logano tem 10 largadas, foi 8 top 5 e 9 top 10 para o Joey Logano. Então, assim, teve 3 segundos lugares consecutivos, um quarto em Fontana, um quinto em Darlington. Terceiro em Dover, 16º em Michigan, 6º em Daytona, 5º em Indianápolis, 3º em Glen, e aí 3 segundos lugares, Atlanta, Dover e Texas, que foi uma prova, inclusive, que o Blaney dividiu o carro. Enfim, números do Blaney extremamente expressivos. Mais à frente, no último bloco, nós vamos discutir um pouco dessas possibilidades aí, nós vamos falar do Ryan Blaney, mas só para mencionar, em todas as provas que ele participou, correndo com o segundo carro da Penske, ele foi o melhor do que os pilotos efetivos da Nationwide Series, e isso é muito importante. Como menção, isso aí que deu o título para o Chase Elliott, né? A gente não pode esquecer disso. A gente até mencionou, o Chase Elliott chegou 11 das 33 corridas como o melhor piloto regular. O Blaney faria 5 em 14 já. Então é um número realmente muito expressivo do Ryan Blaney. Sobre a corrida, que mais que eu queria trazer de destaque aqui, falei do Blaney. Chris Buescher chegou a andar na frente, não liderou voltas, mas chegou a dar trabalho para os ponteiros ali. Excelente prova do Chris Buescher, excelente temporada do Chris Buescher. Apesar dos problemas no começo do ano, conseguiu se recuperar muito bem e aparece como uma força e uma pedra já no sapato do Sadler antes mesmo dele sentar de fato no carro número 1. Até agora ele só tirou foto, né? Hoje está fazendo uma sessão de fotos com o número 1, então assim ele já começa a ser, na minha opinião, a dor de cabeça que o Elliott Sadler vai ter na temporada. O Regan Smith foi sexto. Não foi o melhor piloto regular, uma coisa que complicou um pouco para a temporada dele. Além da maldição do Sadler, o Regan Smith precisa ser mais incisivo, precisa ser mais contundente, precisa bater um pouco na gurizada. Eu acho que é isso que falta para o Regan Smith chegar um dia a ser campeão. E o Regan Smith agora é o novo Elliott Sadler, né? Com dois bivice, né? Então ele precisa acordar um pouco. Tem vaga na Junior Motorsports ano que vem. É um piloto calção da Hendrick, é um cara que talvez no futuro possa vir a assumir um carro na Sprint Cup, mas ele, assim como o Elliott Sadler, precisam evoluir na Nationwide Series para mostrarem realmente que são veteranos e que são pilotos que vão dar trabalho para essa gurizada, apesar de eu ver com olhos diferentes a questão de equipamento. Sim, meu amigo. Então, esse ponto do equipamento aqui, obviamente, né, eu acredito que o carro do número 9 tinha um carinho maior, né? Mas isso não é desculpa. Mas o interessante do Smith foi quando ele assumiu o carro da Junior na Sinclair em Homestead, desde 2012, ele venceu a corrida de uma maneira. Passou no Kyle Busch no final, né? Não lembro mais quem. O Brian Vickers, eu acho. O Vickers fazia uma das primeiras provas. Isso. No 20 também, todo cheio de moral, né? Todo mundo achava que o Vickers ia ser o campeão do ano passado, né? O pessoal que apostou dinheiro nele quebrou a cara. Mas enfim. Eu achava que o Smith ia ser um cara bem contundente, né? Mas eu acho que esse ponto principal do que ia ter um carinho maior acabou pesando, né? A gente tem que ver uma coisa, né? O Smith é um ótimo piloto, só que o lance do Chase Elliott é aquela coisa meio rara, né? Aquele talento raro, né? O Kyle Larson que andou de Hendrick na primeira temporada, vamos dizer assim. Ty Dillon, belo ano, vou ficar com o resumo do Hélio Lima, não vou colocar, acrescentar mais nada. O 22 nós vamos falar daqui a pouco. Elliott Sadler, o que eu falei pro Regan Smith serve. E aqui o meu piloto, que tentou calar minha boca essa temporada, mas não deu conta, o nosso amigo Brian Scott. Brian Scott foi muito bem no campeonato, terminou em décima prova. Talvez de piloto enganação para um piloto que está em desenvolvimento franco agora. Parece que está aprendendo a guiar. E é aquele negócio, né? O treino e a persistência acaba levando a bons resultados e o Brian Scott está colhendo isso. Trevor Bayne, temporada ridícula, na minha opinião. Preocupante como ele vai aparecer na Sprint Cup. Tem patrocínio, teoricamente tem um carro de médio para bom, que são os carros da Roush, não são mais carros bons. É a nível de Hendrick, hoje Stuart, Haas e Penske, mas são bons carros. Se eles focar no lugar, na cabeça no lugar, esquecer algumas coisas e não chegar achando que ele é a última bolacha do pacote na equipe, até porque tem o Rick Stenhouse também como uma bolachinha lá na Roche, e o Biffle como o dono da casa, ele vai ter talvez um futuro melhor. Muita gente foi enganada com aquela Daytona 500 lá de 2011, né, mas vamos torcer para um trabalho melhor do Trevor Bayne. Em relação a Nationwide, acho que ele deixou muito a desejar em todas as temporadas que ele fez. Bom, vou falar do campeonato agora, porque eu tenho um ponto para falar de um piloto e eu tenho o Leonardo Guina com um assunto entalado na garganta desde quando começou a temporada, que ele disse que vai soltar a cobra hoje. Vai matar, vai mostrar o pau, vai fazer o que tem direito. Então, eu vou trazer os pontos e aí eu vou trazer já o Leonardo com essa análise fria dele sobre o nosso querido menino Kwiatkowski. Tem que ver que o veneno do Léo não empedrou, né? Enfim, vamos lá. James Elliott campeão, merecidamente, trabalho impecável, 16 top 5, 26 top 10, 3 vitórias, 2 poles, marcou 1.213 pontos, 42 a mais do que o Reagan Smith, uma corrida a mais que o Reagan Smith em termos de pontos. Terceiro lugar para o Elliott Sadler, o nosso eterno lutador, batalhador da Nationwide Series. Vai mudar de casa e de motor mais uma vez, nosso amigo Elliott Sadler. Terminou 59 pontos atrás do Chase Elliott. 7 top 5, 25 top 10, um top 10 a menos do que o Chase Elliott e que o Reagan Smith. Baixo número de top 5, tanto dele quanto do Smith, mas venceu uma corrida assim como o Reagan Smith, fez por merecer. Um belo campeonato. Brian Scott, 59 pontos, empatado com o Elliott Sadler. 6 top 5, 23 top 10. Não venceu nenhuma prova, mas fez 3 poles, assim como o Ty Dillon, os pilotos com o maior número de poles dos regulares. O Ty Dillon acabou 6 pontos atrás do seu funcionário Brian Scott. Trevor Bayley em sexto, com um abismo gigante, 62 pontos atrás do Dillon, 127 atrás do Trevor Bayley. Chris Buescher, temporada excelente para um piloto que não participou da primeira prova, terminou em sétimo campeonato, 199 pontos atrás do T.J. Elliott. Brendan Gaughan renasceu, assim como havia renascido na Truck Series em 2013, renasceu na Nationwide também, parece um menino guiano, venceu uma prova fantástica no Kentucky. Temporada brilhante do Brendan Gaughan, azarado pra caralho, bate muito. Às vezes, e a gente tem que pensar que o equipamento da Richard Childs também deixou na mão algumas vezes, mas sim foi, venceu 2 provas, botou o nome dele no hall de pilotos vencedores da NASCAR novamente. Renasceu o Brendan Gaughan. Mais uma, né? Mais um renascimento. Ele que foi sempre um piloto mais de Truck Series, agora retornando à Nationwide, fazendo um bom trabalho também com essas 2 vitórias. Ryan Reed, excelente temporada do novato, apesar de alguns maus resultados no início. Se firmou, terminou bem algumas provas, apenas um top 10 e um top 5, mas em termos de campeonato de pontos, ele acabou em nono. James Buescher, para mim, decepcionante a temporada dele, esperava muito mais, até pelo equipamento que a Hab tinha quando o Alex Bowman mandava nele. De qualquer forma, ele terminou em décimo, né? Fez um bom campeonato dos pilotos regulares, teve 2 top 10 apenas. Dylan Kwasniewski, que é o que o Leozão tá com a garganta lá trancada, com a boca espumando para falar, eu avalio como uma boa temporada. O problema do Dylan Kwasniewski é o caramba da afobação. Enfim, 4 abandonos, mais 3 top 10. Número superior, por exemplo, ao do Ryan Reed e do James Buescher. Terminou apenas um ponto atrás do James Buescher. Ele teve problemas em Homestead, né? Então, assim, para um menino de 18 anos, que vem com um know-how bem grande, apesar de estar andando num carro médio para muito bom, que o Kyle Larson consegue evoluir muito em algumas etapas com ele, o Dylan sofreu bastante pela sua inexperiência, mas provavelmente tem a temporada 2015 aí para tentar reverter esse quadro. Landon Castle, 12º, excelente temporada do Castle, apesar de um alto número de abandonos, conseguiu colocar esse carro aí na briga. E aí depois para baixo a gente tem o Dakota Armstrong, 13º, para mim decepcionou um pouco também. Se comparar a temporada dele com a temporada do Michael Annett, a gente tem que descer a lenha no Dakota Armstrong. E aí, Mike Bleeer, Jeremy Clement, Ryan Sieg, que fez algumas boas provas, a se destacar também. Aí o J.J. Allen, o mito J.J. Allen, e Jeffrey Hart, 18º, Eric McClure, Joe Gacy, e aí desce por aí pro final, vai aquela sambangaiada de um monte de gente que largou e marcou. Leonardo Guina, seus comentários sobre o campeonato, e vou dar o seu tempo necessário para as suas palavras sobre o Dylan Kwasniewski, que eu não sou obrigado a concordar, mas eu sou obrigado a ouvir. Ele aguardou, ele esperou isso por 9 meses, cara. Imagina a cara do Léo essa hora. Não, o fim nasceu, hein? Bom, eu quero, antes de você começar, eu vou te dar um gancho depois. Depois que você falar o que você tem que falar, eu quero que você faça um parêntese comparando o Dylan Kwasniewski, que é o nosso querido sorveteiro. Guardado as proporções. O cara tá lá na Fórmula E, lá. Comentário. Pode escrever. Vamos começar pelo campeão, né? O Chase Elliott campeão, título merecido do Chase Elliott. Foi o piloto que realmente, dos contenders, que sempre sobrou, que sempre soube aproveitar todos os pontos que ele sempre disputou, já que nem sempre todas as corridas era possível vencer, nem sempre todas as corridas você conseguia fazer top 5, né? Já que, deixa só, que nem na última corrida agora, em Roma, você vai fechando o ano, os quatro primeiros pilotos não pontuaram, né? Então, tipo, o quinto lugar era a vitória. Então, parabéns aí pro Chase Elliott, que foi o piloto que mais soube aproveitar todos os pontos, que andou melhor, e sem sombra de dúvida aí, um piloto que vai render bons frutos aí nos próximos anos aí, o Chase Elliott aí. Já se questiona, já, eu li semana passada, e essa semana já se questiona por que o Casey Kane ficou, foi renovado para 3 anos, e deixaram esse menino de fora do time da Enx lá, que na minha opinião, não desmerecendo o Casey Kane, mas eu acho que o Chase Elliott tem um futuro brilhante, e o Casey Kane agora está, depois de 2 péssimos anos, está precisando amargar aí uma equipe ruim aí para depois voltar a elite aí, o Casey Kane. Mas novo Casey Mears, né? Novo Casey Mears, né? É, por aí, bem por aí. Não tá sabendo aproveitar o equipamento que ele tem. O Edgar Smith foi o segundo colocado no campeonato. Um grande ano dele, um bom ano, começou vencendo. Mas, infelizmente, chegou na hora H aí, o Edgar Smith acabou derrapando em algumas corridas aí, né? Não conseguiu acompanhar o ritmo do Chase Elliott. Acabou ficando bem para trás aí do Chase Elliott, o Edgar Smith. Mas, assim, é um piloto que eu ainda penso que vai ser campeão, quem sabe, em 2015. O Elliott Sadler, esse cara aí cresceu no final do campeonato. Ele tem um campeonato de final de ano que cresceu, foi crescendo. Ficou em terceiro. Para mim, amarga mais um ano nesse North Series, amarga mais um ano ruim, né, bem longe de lutar por um título. Terminou um ano com uma vitória, mas deveria ter tido resultados melhores. O Brian Scott, impressionando aí, o quarto colocado. O Ty Dillon foi o quinto. O Trevor Bayne, para mim, esse sexto lugar aí tá só mascarando o resultado aí, que Trevor Bayne, para mim, deveria ter, no mínimo, ele ter lutado pro título, tá entre os 3 primeiros ali. Então, tá só adiando aí o que todo mundo pensa, todo mundo acha, que o Trevor Bayne não é tudo aquilo que muita gente já chegou a colocar que seria um novo astro da NASCAR aí. O Chris Busch, esse merece destaque, sétimo colocado, fazendo corridas de sobrevivência, tem uma vitória, terminou o ano com uma vitória. O Brandon Vaughan também terminou o ano com 2 vitórias, 8º colocado. O Ryan Reed e o James Busch para mim fez um ano regular, bem regular mesmo. Não chegou a ser ruim, mas foi muito regular mesmo. Eu não sei se a equipe da Rabi teve uma regressão ou se o James Busch não conseguiu evoluir esse carro aí para preparar melhor esse carro, porque apenas 2 top teams em um ano, nenhum top 5, realmente é muito, muito, muito mesmo ruim para esse carro aí. E o Ryan Reed, ele começou batendo, já foi até ameaçado de mandar, ter sido mandado embora bem no começo do ano, que ele perder o carro 16. Terminou em nono aí, fazendo até que um bom resultado aí, já que é o primeiro ano desse garoto aí. O Dylan Kwiatkowski foi o 11º. Ele terminou com 3 top 5, né? Em um top 5 aí. Acabou perdendo essa 10ª posição. Ele iria pro jantar, nem pro jantar ele vai. O Dylan Kwiatkowski, colocaram-se muita expectativa em cima do piloto. Eu acho que no que o piloto quando chega com muita expectativa, quando chega com muito, assim, muita propaganda de que ele vai fazer, que ele vai desbravar mundos e quando ele chega não faz isso, que nem aconteceu, ele simplesmente foi um pacificador, ele não fez nada de tão extraordinário. Então o Dylan realmente foi um ano muito, por ser o primeiro ano dele, foi um ano muito ruim, poderia ter andado melhor, porque ele tem equipamento, ele poderia ter evoluído melhor. O Dylan, ele não teve evolução durante o ano, ele ficou estagnado, teve corridas que ele chegou a margar ali, 20º colocado ali, e por ali ficou, não evoluiu em corrida, tá pagando por um preço muito alto, que é ser ejetado direto da KN. Ele foi ejetado direto da KN para a National Series, que muda tudo, é um novo mundo, é tudo diferente, é tudo novidade para ele. Realmente, ele sai de corrida de 100 milhas para corrida de 300 milhas, 250 milhas. Então, assim, o físico talvez não está tão preparado já para tanto tempo dentro de um carro. Talvez o próprio psicológico do piloto não está preparado para tudo isso. Assim, eles são no mundo pequenininho, para um mundo muito grande. E o pior, né? Ele foi colocado como promessa que ele e o Kyle Larson iriam ser os lutadores por vitórias massificamente, assim. E o Dylan se mostrou que não é tudo isso aí, não. É apenas um jovem piloto que precisa aprender muito, mas muito mesmo. Esse daí, se for campeão, se for querer lutar por algo aí, eu aconselho ele a voltar, descer um degrauzinho, voltar para Truck Series, aprender bastante lá, fazer o seu nome, fazer a sua carreira primeiro, fazer boas corridas, corridas de recuperação, vitórias, lutar pelo título. Depois ele vai para a National Series, aí sim ele vai mostrar o que ele faz. Se ele ficar na National Series, pode ser um daqueles pilotos que chega com muita promessa e pode acabar indo rala abaixo aí. Mas vamos lembrar que o Dino Kalniowski, ele tem um patrocínio muito forte, que é a Rockstar, e já está já no programa da Ganassi para ser piloto de desenvolvimento. Então eu creio que ele ainda vai ficar, pelo dinheiro que ele tem, e ele vai ficar um bom tempo aí, mandando equipe boas aí, quem sabe vai acertar a mão um ano aí e vai conseguir alguma coisa. Mas para mim, um piloto que chegou com muita promessa, não mostrou nada de promessa para mim, mostrou ser um piloto normal, e sim um grande, mostrou ser um grande piloto, mas um grande piloto que tem que aprender muita coisa ainda, que realmente está precisando de um aprendizado, o Dylan Kalniowski. E o Lando Castle, esse que para mim, eu acho que todos devem compartilhar da mesma opinião que a minha. Lando Castle é o xodó de todos aí, o Lando Castle, no carro 01 da JD Motorsport. Ele foi o 12º colocado. Ele sempre, no meu troféu, ele, o que faz muito pelo pouco que tem, ele sempre tá com o meu troféu lá, porque realmente esse cara leva esse carro nas costas aí. Um grande trabalho no Lando Castle. Esse sim merecia estar no jantar. Pedro? Maravilha, Leonardo. Então, só assim, para fazer um parênteses, a gente atribui então alguns maus resultados do Kalniowski aí a pouca experiência e a mal adaptação, na verdade, dele aos carros da Nationwide. Eu acho que nisso aí a gente tem um consenso. É promissor, venceu bastante onde correu, né, tanto na West quanto na East. Mas o salto direto para a Nationwide é um negócio muito grande mesmo. Sim? Só estou comparando talento, né? Mas o menino Chase Elliott, o que ele fez ano passado? Fez 6 a 8 provas na Truck Series, né? Fez 10 etapas. E competiu, então, e correu na Arca, né? Em pistas Eu não lembro se ele correu uma pista de uma milha e meia, mas ele correu em pouco, no, por exemplo, uma vez onde você tem uma velocidade alta, né? Eu, na minha visão, além disso aí, a Ganassi acabou errando porque poderia ter agendado algumas provas para ele na Truck Series esse ano mesmo, no mesmo programa que fez com o Larson, né? E, na minha visão, Pedro, ele começou com muita moral o ano e foi um, aquele lance, tipo, o pessoal que já jogou futebol sabe como que é, sabe? O que acompanha futebol. O time às vezes é bom. Aí empata o primeiro jogo, aí já joga em casa, acaba perdendo com o gol roubado, aí já vai jogar fora de casa, aí perde, aí em três partidas você somou um ponto. Aí a torcida em cima, pressão. Aí as coisas começam, e como ele é novo, né? Não se deu. Não se, o time estava sem confiança, foi só sendo buraco. Se bem que no fim do ano ele melhorou bastante, ele tem uma sequência interessante de top 15, né? Com aquele equipamento lá que não era aquela coisa de você brigar por vitória, né? Não, sem sombra de dúvidas, ele evoluiu. Acho que até o Leonardo foi menos duro nas pistas, porque ele também percebeu essa evolução. Mas eu sempre tirei essa questão do salto direto para ele, né? Como não é todo dia que nasce um Kyle Larson, também não pode ficar todo dia que nasce um Chase Elliott. E o Chase Elliott fez toda uma adaptação. O próprio Kyle Larson fez também algumas corridas de trânsito, acho 4 ou 5 corridas antes de dar o salto definitivo. Então, assim... E o Larson, Pedro, e uma coisa importante. O Larson, ele, quando ele chegou na NASCAR, a primeira coisa que ele fez, já tinha uns 20 anos de idade. O pessoal que ouve a gente já deve ter passado por essa cidade, sabe? Quando você tem 18 anos, você é uma pessoa. Com 21, você é outra totalmente diferente. Tem esse caso também, né? Não, sim, que é um agradecimento pessoal. Mas, na verdade, o que reflete também é na pista, né, cara? Então, assim, acho que faltou preparo realmente, ele foi lançado. Ficou bem claro no começo da temporada que foi a Rockstar que forçou a pista dele. O Ganassi comprou a ideia, assim como comprou a ideia do Kyle Larson. E, assim, eu não duvido o potencial do Dylan de forma nenhuma, assim como eu não duvidava do Bubba Wallace, mesmo quando ele estava tendo resultado ruim na treta no ano passado. Porque eu também acompanhei com o desenvolvimento do Pio Aniel, desde a da Oeste. Então, assim, eu acompanhei todo o trabalho dele. Eu sei o potencial dele. Mas a gente tem que entender que foi feito um trabalho errado. Assim como quem andava no carro da Turner, que era o Nelson, até brinquei com o Léo, que eu paro, que eu estava fazendo, também subiu de forma acelerada. Mas, enfim, é esperar o que o Dylan vai conseguir trazer nessa próxima temporada, contando que se ele for continuar na Scott hoje, né, na Scott Motorsport, o que a Ganassi vai fornecer de equipamento, já que é sabido que o Kyle Larson vai fazer menos, né, não sei se vão trazer um piloto tipo Justin Martin, que já foi, tá. Talvez um equipamento. Pedro. Tá falhando o seu microfone, viu? Ah, tá. Vou botar aqui no... Você tem alguma coisa pra comentar fora do microfone? Não, então, eu vou falar dos dois, né? Comparação dos dois. Falando dos dois, né? Do... Entendeu? Uma pequena comparação entre os dois aí, entre o Dylan e o Nelson Piquet Jr., no famoso sorveteiro, bem diferente do Dylan, que foi jogado da KM, ele foi jogado da KM, cataram o Dylan, falou assim, ó, sai daqui e vem aqui, jogaram na Schnoy. Ele falou, se vira. O Nelson Piquet, ele vinha de 2 bons anos na Truck Series. Enfim, tava. Se ele tivesse ficado, talvez se ele tivesse ficado na Truck Series mais um ano, talvez ele iria lutar por vitórias. Iria ser o piloto momento ali, o sensação ali do momento ali. Então ele poderia ter chegado na National Series com outra história, com outra bagagem. Mas ele teria também uma outra opção também, que seria fazer part-time num carro bom, né? Mas ele acabou escolhendo outros caminhos aí. E então O Nelson Piquet, eu já posso falar que eu posso cobrar ele, porque infelizmente não, né? Porque o Nelson Piquet, ele já tinha uma bagagem, já estava preparado, né? Ele estava pronto para correr na National Series e não soube aproveitar a oportunidade que ele teve, porque ele já tinha uma bagagem já. Então ele só deu passos errados na carreira dele, mas infelizmente o Nelson Piquet não soube aproveitar a equipe que ele teve, o momento que ele estava na categoria, e estava muito, muito abaixo mesmo, realmente andou muito mal na National Series, tanto é por isso que ele acabou perdendo o emprego na National Series. Pedro? E o Curio, peraí, só interrompendo aqui, Léo, só mais um detalhe, né? O Curio, para ver como quer ver a decisão da vida, né? Talvez em 2013 ele tivesse ficado na Truck Series e talvez até sido campeão, vencido corridas, por que não, eu não conseguiria um carro até legal nesse Sprint Cup? Porque na Nationwide é bom a gente lembrar, em 2013 para 2014 subiram 6, 7 pilotos. Mas essas decisões que é a graça da vida, né? Pedro? Maravilha. Bom, só trazer o campeonato de pilotos aqui, de carros, de proprietários, para a gente já dar fim nesse bloco da Nationwide. Roger Penske, campeão, bicampeão com o carro número 22, 1.347 pontos, 23 pontos a mais que o carro número 54 do J.D. Gibbs, né, que é o filho do Joe Gibbs, que é o presidente da Gibbs. Os carros da Nationwide são escritos no nome dele, o 20 é escrito no nome do Joe Gibbs. O carro número 9 foi o terceiro colocado, 134 pontos atrás, para vocês verem a discrepância, né, em termos de resultados, com carros, né? Mesmo os 20, o 22 e o 54 sendo alternados. Ô, Léo, tá dando um ruidinho no seu microfone, cara, de vento. Se puder deixar no mudo aí, ajudaria um pouco. Dale Earnhardt Jr., como proprietário do 9, né? 134 pontos. E aí o 42 do Kyle Larson, da Turner, que foi dividido com o Krasniowski em alguns eventos, terminou em quarto com 40 pontos de desvantagem para o número 9, atrás 174 do número 22. O carro número 7, né, da Junior Motorsports também, escrito no nome da Kelly Earnhardt, terminou 2 pontos apenas atrás do número 42, esses são os 5 primeiros. O carro do Elliott Sadler foi o 6º, o número 2 da Richard Childress foi o 7º, o número 3 o 8º, o 20 o 9º e o carro número 6 do Trevor Bayne o 10º, 72 pontos à frente do número 60. Sem surpresa, no campeonato de piloto, de carros, de proprietários, o 22 brigou com o 54 a temporada inteira e acabou se tornando bicampeão. Talvez um revezamento que deu mais resultados do que o revezamento do 54. E o 9, sem surpresas, como o melhor carro regular, né? Acho que para campeonato de proprietários tem pouco a se falar, mas foi uma bela disputa, apesar do número 22 ter chegado em Homestead com uma vantagem significativa para o número 54. Vocês querem fazer algum comentário aí sobre os proprietários? Parabéns a Penske, mais um título, bicampeonato. E parabéns também ao carro 9, o carro mais regular da temporada 2014, com certeza. Então, destaque aqui para o carro 42, a Turner Scott, que durante parte chegou em terceiro lugar ali. Teve em que lugar mesmo? Não tá prestando terminou atenção. Em quarto, 40 pontos então, atrás do 9. Você falar que um carro da Turner Scott terminaria entre os 6 primeiros, por exemplo, 2 anos atrás, com aquele desempenho que eles tinham, né? Ele andou grande parte do campeonato ali entre os 6 primeiros, acabou ficando em quarto no final. Mas mostra que a equipe é mesmo moribunda, né? Não se sabe direito o futuro dela, né? O Turner saindo, né? Mas com esse ótimo resultado. No mais, o trabalho do carro 22, né? Já 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 5 anos de trabalho sério ali da Penske, esse equipamento, né? Interessante. E um pequeno detalhe, né? Na cerimônia lá, eu não sei como funciona. Tipo, todos os pilotos que correram no equipamento, eles ganham algum tipo de troféu, algum prêmio? Sim, sim, eles são convidados a então, participar. Até o glorioso Alex Tagliani lá ganhou, foi no banquinho lá, o Mac. Até o McDowell foi. Não, eu acho que é um momento legal, principalmente o McDowell, que é um dos pilotos mais batalhadores do mundo, né? É, tá num seleto grupo de batalhadores, né? De curioso aqui, mencionar o número 5, foi o dos ponteiros, foi o único carro que não fez todas as largadas, ainda terminou em 12º no campeonato de carros, 5 pontos apenas atrás do número 60, né? Ele fez 27 largadas apenas, fez 6 a menos do que os demais carros, venceu com o Casey Kane, venceu com o Kevin Harvick, né? Não, a gente não pode deixar de mencionar isso também. É, bom, mais alguma coisa aí para Nationwide, Leonardo, Hélio? Nada, né, Léo? É só sobre Léo, o detalhe. Tá no mudo, hein? Então, o Sr. Jorge não conseguiu ser campeão do campeonato de proprietário. Foi vice no ano, vice no piloto no outro. Uma beleza, seu Sr. Jorge. O eterno Vasco da Gama. Foi contratado para... conseguir pontos no carro 54, ele não teve culpa, mas acho que em 3 provas ele abandonou. Aí complica a vida do buchinho. É, judia do nosso querido Kyle Busch. Leonardo, então, algum outro ponto aí que você queira comentar ou já estamos ok? Não, Bruno, tá tudo ok já. Então, maravilha. A gente volta daqui a pouco com o terceiro bloco para falar da Sprint Cup e sobre o campeão Kevin Harvick. On a cloud.